E alguém agora está dizendo, tá bom, seu Exu disse que o pai tem que ensinar a criança a ser obediente às leis divinas. Mas daí ele vai dizer, as leis divinas seria o quê? A Bíblia? Ou o senhor tem assim? Também. Também. Não só a Bíblia. Porque cada um tem a sua Bíblia interna. A respeitar a tudo e qualquer coisa e qualquer ambiente. Já começa por aí. Graças a Deus. Seu Exu, qual que é o nome do senhor? Eu sou o Exu Tiriri das Sete Encruzilhadas. Tá certo. Seu Tiriri, esse lugar que a gente está aqui tem uma história que tem um envolvimento direto do senhor, certo? E o senhor pediu que, por conta de fazer uma firmeza, se cantasse um ponto. É assim? Assim, para começar os trabalhos. Certo. Eu passei o ponto para que fizessem as suas aberturas para sentirem a presença dos guardiões, da guardiã, dos Exu, para estar presente na abertura dos trabalhos. Claro que sim. E esse ponto o senhor intuiu para a médium escreveu e aí passou para o Ogum fazer isso sempre quando for necessário. Isso. É assim. Todo trabalho. Todo trabalho tem que fazer isso. Claro. Então, com a sua licença, vou pedir para o Ogum tocar, pode ser? Pode. Pois não. Quem vê lá no caminho é o Exu Tiriri, que não me deixa andar sozinho. É o Exu Tiriri, que não me deixa andar sozinho. Com sua armadura e sua capa de aço. Pisa firme, Tiriri, levando todo embaraço. Pisa firme, Tiriri, levando todo embaraço. Laroê, Exu guerreiro. Laroê, Exu guerreiro. Saravá, Tiriri, o guardião desse guerreiro. Saravá, Tiriri, o guardião desse guerreiro. Quem vem chegando para firmar o seu ponto é o guardião que já está lá no ponto. É o guardião que já está lá no ponto. Ele é o Tiriri que vem nos ajudar e com a sua desde o nosso lugar. Ele é o Tiriri que veio ajudar, vem com a sua falange. Tá certo. Muito obrigado, senhor Ogum. Seu Tiriri, o ponto fala algumas palavras que eu gostaria assim de elucidar com o senhor. Uma das palavras é falar que o seu Tiriri se refere ao seu Tiriri com armadura, com capa de ar. O senhor pode explicar um pouco o significado dessas palavras? Capa de aço. De aço? Perdão. Então vamos lá. Armadura e capa de aço. O que significa isso? Armadura. O que, que é uma armadura? Isso. É o que um soldado usa para se proteger. Tudo aquilo que envolve, que guarda o peito, as costas. Isso envolve o seu capacete. Claro. Tudo sendo aquilo que protege o corpo. A capa de aço é aquela que ampara, no caso, espiritualmente falando, as forças negativas para não chegar, não atingir o fim. Certo. É isso. Quando se refere ao Exu como Exu guerreiro, qual que é? Exu guerreiro. Uhum. Confiante, destemido, que não se recua diante de uma batalha. Mas isso também não quer dizer que ele não vai parar para analisar o que que ele está guerreando e a sua estratégia de como que ele precisa para se guerrear. Não no sentido de ataque, mas de defesa. Certo. Quando chama guardião desse terreiro, como que o senhor executa essa tarefa? O que que é ser um guardião? É ser responsável por tudo que é feito naquela egrégora, naquela casa, para que ali se cumpra uma lei determinada pela justiça divina. Então, nada que venha infringir a esta lei. Isso que é um guardião, para saber o que chega, o que sai, o que entra, o que fica. E colocar cada coisa no seu lugar. E para isso, precisa ser guerreiro. Não é? Sim, senhor. E buscar sempre a medida das coisas. Quando o ponto diz que está no portão, o que é referência ao portão e qual é a importância? O portão são as passagens, é a passagem. Quando se canta, muitos podem já imaginar a entrada de uma somente da matéria. Mas o portão é o portal aonde se está guardado, aonde está vigiado, onde está cuidado. É isso. Claro. Quando se fala, venha com a vossa falange proteger, o que representa ter uma falange e como que se organizam entre todos para executar essa proteção, para proteger? Cada Exu e cada Pombagira tem a sua forma de trabalho, de executar a sua tarefa. Então, quando coloca nesse ponto sua falange e os nomes dos companheiros referidos, não quer dizer que seja só eles ou aquele exatamente. Que cada um se chama todos aqueles que está junto naquela egrégora, tanto Exu e Pombagira, que trabalha nesse aparelho, como de todos os outros da casa também. Então, isso é uma referência de que estão ajudando neste cuidado deste portão. Tá certo. Então, agora que a gente fez um estudo, né, do significado, para as pessoas que agora já vão entender o que se fala o ponto, o senhor permite que o Ogan toque mais uma vez? Sim. Tá bom, por favor. Que vem lá no caminho é o Exu Tiriri, que não nos deixa andar sozinho. É o Exu Tiriri, que não nos deixa andar sozinho. Com sua armadura e sua capa de aço, pisa firme, tiriri, levando todo embaraço. Pisa firme, tiriri, levando todo embaraço. Laroê, Exu guerreiro. Laroê, Exu guerreiro. Tá certo. Então tá bom. Muito obrigado. O senhor autoriza a gente dar licença pro Ogan, seu Exu? Sim. Então tá bom. Muito obrigado, seu Ogan. Então, seu Tiriri, voltando aqui para as nossas questões, existe diferença para o senhor incorporar numa matéria durante o dia ou durante a noite? Não. Não existe. Não, porque o tempo é tempo. O tempo, ele é durante o dia, ele é durante a noite, ele é durante a noite. Não precisa deixar ou qualquer outra entidade ter hora para chegar. Pode existir o tempo para determinado trabalho ter um certo horário. Mas para isso trabalhar, qualquer hora é hora. Quando se diz que o Exu, ele gosta da escuridão, ele gosta das trevas, muitas vezes é um erro, né, dizer isso. O senhor pode elucidar para as pessoas que acreditam assim? Existem determinados trabalhos que precisa ser no escuro. No tempo, na mata, na cruz, somente a luz das velas. Mas isso não quer dizer que isso goste. Existem trabalhos que para o trabalho do Exu ser realizado, para ele poder concluir esse trabalho, precisa estar escuro. Pô. Qual que é, seu Exu, o mistério da capa? Por que o Exu, quando ele incorpora, não todos, mas algum, e é o caso do senhor, se usa a capa? A capa, ela é uma arma disso, também, uma das armas disso. Porque através dela se realiza muitos trabalhos, inclusive os de cura. Porque ela é algo que cobre o que for preciso, tanto para mostrar ou para ocultar, dependendo do que for necessário utilizar. É isso. Quando se diz que no futuro vai evoluir para um momento onde o Exu não precisa de tanta ritualística. É verdade isso? Ou o senhor acredita que essa ritualística vai ser necessária sempre? Vai chegar um tempo que não precisa. Por quê? Porque não é as entidades que precisam, mas sim os encarnados. Para que ele possa, de dentro dele, se magnetizar, se confiar, ele precisa daquilo. Também. Mas se o Exu for trabalhar e não tiver, vai trabalhar do mesmo jeito. Claro que sim. O Exu vê a Umbanda, ou todas as segmentações de Umbanda se unindo numa só no futuro, ou vai haver sempre as divergências, as diferenças, as formas de cultuar diferente? Não posso dizer que vai ou não vai, porque tudo está em evolução. Claro que sim. Se houver entendimento, entrega e busca do encarnado, ele saber valorizar o seu próximo, abraçar o seu próximo com verdade, isso pode acontecer. Então não tem como dizer se vai. Sim. Se não. Seu Tiriri, Essa resposta valeria também para a pergunta que diz se haverá uma unificação de todas as religiões? Seria a mesma resposta? A mesma coisa. Claro. Porque tudo, a diferença está dentro de cada um. Enquanto um se achar que aquilo é o melhor, que aquilo é o perfeito, que aquele é o caminho, não tem como todos se chegarem no mesmo caminho. Claro. Por que que, às vezes, uma pessoa que não quer a intolerância religiosa do outro acaba sendo intolerante com um irmão da mesma fé? Por que acontece isso, Seu Exu? O senhor acha que é uma carência do ser humano? É... Por que que a gente julga o irmão de dentro e não quer que o de fora julgue a gente? Porque estão aqui no estado evolutivo, buscando essa transformação e essa evolução. Então, enquanto não se entregarem verdadeiramente a uma espiritualidade, não importa qual profissão de fé que seja, vai haver isso. Claro. Quando se diz, vou fazer uma oferenda para o Exu abrir o meu caminho, isso acontece mesmo? Acontece e não acontece. Começando pela pergunta de que seria, vou fazer uma oferenda, colocar para Exu trabalhar esses elementos a meu favor. Porque não vai colocar para Exu. Vai fazer um pedido para si mesmo. Aquilo vai ser utilizado para o próprio filho, transformado em energia para que as coisas caminhem. Mas se transforma aqueles elementos em energia para que tudo ocorra bem naquele caminho, mas a maior oferenda não foi colocada, que é o seu interno. Não busca mudar. Porque se continua os mesmos problemas, no mesmo caminho, não vai ser diferente. Se continuar com as mesmas atitudes, com o mesmo orgulho, com a mesma vaidade. Não vaidade de querer estar bem, o que se confunde muito na Terra também. É vaidade de querer ser melhor do que o seu irmão. E não vaidade de querer estar bem apresentado. Envolve muita coisa dentro de um só. É isso. Então a colocação tem que dar um padê para Exu comer, para a tua vida estar sempre bem. O senhor acabou de desmistificar que não é para Exu. Não. Né? Claro. Como qualquer outra coisa. Uhum. Porque se coloca ali, começando pelo seu sangue, que é o seu suor, se fez um padê. Para se realizar aquele padê, para fazer aquele padê, teve gasto. Deixou um alimento, de uma bebida, de um passeio, e ali está o seu suor. Então isso já ajuda a trabalhar a favor desse filho. Então não é preço. É só a forma de se colocar que está errada. Como que o Exu vê um filho que decide atender fora da gira e cobrar pelo atendimento com a entidade incorporada? Isso é fácil e ao mesmo tempo difícil de se responder. Porque Uma casa, ela começa na sua pureza, no seu amor. Nessa pureza e nesse amor, a casa se doa e às vezes deixa até de ter um alimento melhor para poder fazer o ritual. Porque precisa, a Umbanda é uma religião ritualística, ela precisa de vela, ela precisa afirmar a casa de Exu. E com o tempo, se não, quem está ali ao redor não estiver dando essa sustentação, não tem como fazer algo sem cobrar. Porque precisa de sustentar aqueles pontos. Mas isso não é cobrar, é uma colaboração para que aquela porta não se feche. Não se aproveitando disso para viver os seus luxos terrenos. Né? Uhum. Aí é outra coisa. Sim. Daí no caso, é o terreiro, para o sustento do terreiro, ele abria para doação. Voluntário, sim, colaboração voluntária. Isso. Isso. Também, se quiser. Mas cada um faça da forma que acha que seja melhor no seu caminho. Porque nada passa sem ser registrado. Certo. Aí vai dar a intenção de cada um. Entendi. Então deixa eu ver se ficou claro. Quando a pessoa decide na casa dela cobrar fora da gira de Umbanda para atendimento, o senhor está dizendo que cada caso é um caso, não pode se julgar e aquele que fez errado vai ter a consequência. Isso. Foi isso que eu entendi. Isso mesmo. Claro. Porque tudo que fizer tem que ter uma resposta. Aí cada um que busca, se quer uma resposta boa ou não. Não, ainda. Isso independe da espiritualidade. Porque não se pode interferir no livre-arbítrio de ninguém. Não se pode. É a riqueza, é a justiça, a defesa e a lei que cada um impõe para si mesmo. A riqueza é a justiça, a defesa e a lei que cada um impõe para si mesmo. Sim, porque cada um pode escolher o que quer. Sim. Sem ter a desculpa de dizer que foi obrigado. Tem que ser responsável pelos seus atos. Querendo ou não, vai ser. É. É a lei. Então não escape. Porque antes do Criador ser puro amor, imensidão de misericórdia, ele é justo. É lei. Ah, sim. Essa justiça, ela pode demorar um pouco, mas ela não vai faltar. A justiça pode demorar um pouco, mas não falta, não falha. Entendi. Por isso você tem o livre-arbítrio da sua própria escolha. Entendi. Quando uma casa decide, eu não vou trabalhar com Exu, porque é uma energia muito densa, muito baixa, Que conselho o senhor dá para eles no sentido de eles estão perdendo alguma coisa? Eles têm condição de deixar uma casa aberta sem Exu? Ou eles só estão ignorando porque Exu está ali de qualquer jeito? Como é que é quando diz, aqui não se trabalha com Exu, só com direita? Como que vão fazer uma limpeza num lugar aonde que vão colocar? Quem que é responsável de encaminhar? A única coisa que pode acontecer é que isso vai ter que organizar o lado negativo deste lugar lentamente. Mas que vai ter que trabalhar, vai. Porque isso toma conta da terra, né? Quem aceita, ou quem não aceita, isso tem que trabalhar. Se gostam ou não gostam, isso vai ter que trabalhar. Se entende ou não entende, isso tem que trabalhar. Aí cada um, conforme seu conhecimento, vai ter algo mais rápido ou mais lento. É assim que funciona. É assim. Agora, para esses que dizem isso, que abra seu coração diante do Criador, porque toda religião é religar a criação, e busque entendimento e conhecimento para que possa ser ajudado melhor, vamos colocar assim. Porque a visão que se tem de Exu é a visão de si mesmo. Então, é a sua própria visão, o Exu. Porque ele é o espelho, o interno. O Exu é o espelho do interno. Então, por isso que não se fala para não julgar, para não ser julgado pelas mesmas causas. É o reflexo. Então, cada um busca isso, vamos de entender, de aceitar, compreender. Porque, independente de conhecer ou não, todos estão aqui em busca de um caminho melhor para si. E para ter esse caminho melhor, tem que também buscar o conhecimento para não pegar qualquer caminho. Buscar o conhecimento para não pegar qualquer caminho. Qual é a fonte que o Exu indica para pegar conhecimento? Porque, obviamente, tem tanta coisa disponível, né? Qual que é a melhor fonte de conhecimento que o Exu indica, assim? Ou cada um que seja responsável pela sua, o que o senhor diz? Os caminhos, conhecimentos são muitos. Não tem como indicar algo que não vá preencher aquela vaga que está faltando. Então, a melhor forma de conhecer é olhar seu próprio caminho. Uhum. Se o que está fazendo está tendo resultado positivo para si e para o seu próximo, então esse é o caminho, porque está fazendo com amor. Mas se isso está só para si mesmo, também está errado. Porque a hora que a cobrança chegar, vai ter que pagar. Então, olhe seus próprios caminhos e veja o resultado que ele está tendo, que já vai ter a resposta. Né? Claro. Seu Exu, quando se fala, e os antigos tinham muito isso, que a pessoa bota um quebranto numa criança, um olho gordo no outro, a inveja que atrapalha, tem como ter corpo fechado para tudo isso? Não. Na verdade, não existe corpo fechado. Todos estão sujeitos, porque todos são falhos, por mais que vigiem. Porque se fosse perfeito, não estaria aqui. Vai ter um momento que vai vacinar a sua fé, o seu credo, a sua força. Então é nesses momentos que dão a porta para a energia contrária. Chega. Né? Então não tem como ter corpo fechado isso. Se inventaram para ganhar em cima de quem não quer buscar conhecimento também. Isso foi inventado para ganhar em cima de quem não quer buscar conhecimento. Isso. Ou não tem. Não existe facilidade, filho. Não existe facilidade. Não. Não tem. Não tem como receber sem doar. Ah, não tem como receber sem doar. Não. Seja o que escolher. Cada um com a sua escolha. Cada um vai doar para poder receber. Cada um com a sua escolha. Sim. Uhum. Ou com a sua plantação. Não fala de uma forma. Sim, sim. Tem que saber o que quer comer. O que quer comer, você vai plantar. Agora, quebranto. Quebranto é admiração muita, amor demais. Então isso é quebranto. Para ver que tudo que for na desmedida causa algo que não seja bom para o seu próximo. Então tem que ter isso. Sempre buscar a medida, o que é difícil. Porque se soubesse, também não estariam aqui. Ele está aqui para aprender isso. Claro. Então, qual que é? O senhor falou assim que não tem corpo fechado porque todos somos falhos. Se fosse perfeito, não estaríamos aqui. Isso. Tá. O que que um pai pode fazer, ou seja, um banho ou uma firmeza, para proteger o filho quando ele vê que está com carrego, ou com olho gordo, ou com inveja? Tem algum banho de proteção, de descarrego que o senhor pode indicar? Mas está falando de que pai? Desculpa. Um pai assim realmente que tem uma criança de 0 a 15 anos ali. E está vendo que o filho está mal, porque é algum tipo de carrego, alguma coisa. O que que o Exu recomenda que esse pai pode fazer para essa criança? Temos ou um banho, ou uma oração, ou alguma coisa. Antes do banho, ensinar já esse pequeno a ser temente às leis, que já é uma grande proteção. Às vezes eu vou repetir, seu Exu, só para... Porque às vezes eu pedi ao senhor também, ver se o senhor pode falar um pouquinho mais alto, mas eu vou repetir para o senhor não ficar muito chateado de eu ficar repetindo toda hora, para o pessoal compreender bem, tá? Então daí o senhor falou que é antes de qualquer banho, o senhor até pode passar alguma coisa, né? Mas o senhor está ensinando já. Antes de qualquer banho, que a pessoa, que o pai ensine a criança a ser, a temer as leis. Ser temente, obediente. E obediente às leis. Isso. Quais leis, seu Exu? As leis divinas. Aham. Porque todo aquele que procura, não estou dizendo que vai fazer tudo porque não tem como, mas que busca a estar dentro dessa lei, desse amparo, ele já está protegido. E os banhos só vão complementar. Claro. E alguém agora está dizendo, tá bom, seu Exu disse que o pai tem que ensinar a criança a ser obediente às leis divinas. Mas daí ele vai dizer, as leis divinas seria o quê? A Bíblia? Ou o senhor tem assim? Também. Também. Não só a Bíblia. Porque cada um tem a sua Bíblia interna. A respeitar a tudo e qualquer coisa e qualquer ambiente. Já começa por aí. Ah, entendi. Respeitar. As leis divinas se resume mais ou menos a respeitar tudo, todos e qualquer ambiente. Sim. E aí, inclusive, às vezes o senhor quer dizer assim, a religião que pratica. Se a pessoa respeita as leis da própria religião, já está respeitando isso. As leis divinas, é isso? Também. Claro. Dependendo do que a casa prega. Ah, porque entendi. Hoje, nesse tempo, existe muita forma de se entender, mesmo tendo o nome de religião, não ser. Mesmo tendo o nome de religião, o quê? Não é. Ah, entendi. Pode acontecer de a pessoa estar ali frequentando alguma coisa que se diz religião e no final não é. Isso. Então como... não pode falar que tem que ser obediente àquilo que aprende a sua religião. Tem que saber o que é religião. Então, as leis divinas. Ah, entendi. Então o senhor diz assim, não é questão de obedecer à religião, é obedecer às leis divinas. Porque isso. Tem religião que nem sempre está necessariamente ligada à lei divina. Isso. Às leis divinas, entendi. Como uma pessoa pode identificar que ela está numa casa que não segue as leis divinas? Você está falando de que casa? Qualquer uma. Como que a pessoa sabe dentro dela que ela fala, ih, essa casa que eu tô... Não vai tá estar ali. Falando em termos de que religião? Isso, de qualquer religião. Como que ela descobre que ela está num lugar que não está ligado? Qualquer lugar que instiga um contra o outro, ali não é o lugar. Aonde acusa, aonde aponta, ali também não é o lugar. Então, esses são os dois princípios. Então, não importa onde. Agora, quando se trata de Umbanda, todo e qualquer guia de qualquer linhagem, ele tem que respeitar a casa, os filhos, o médium e todos aqueles que a ele chegar. Porque uma casa é para levar o amparo, ajudar quem está em busca ali de ajuda com a sua fé, não para humilhar e nem para dar, falar palavra que não condiz com o solo sagrado. Então, primeira coisa, para um pai ajudar um filho, uma mãe ajudar um filho, é cultivar essa obediência às leis divinas. Sim. E aí, qual banho que o senhor pode ensinar, que eles podem dar nas crianças para proteção? Ou se não tiver um para descarrego, não sei como funciona. Pode dar banho de guiné com arruda e alecrim. Esse é um banho simples, que não é difícil de encontrar. Isso já ajuda bastante. E a fé de que aquilo também vai ajudar, né? Claro. Guiné, arruda e alecrim serve para quê, seu Exu? Para descarrego ou proteção? Para os dois. Para os dois, claro. Porque tem um banho específico só de descarrego, que não vai dar um banho de descarrego dormir. Não precisa de algo tão forte. Certo. Para isso, um lugar de um descarrego forte no coronel, você tem um guia para benzer. E não importa qual guia, todo guia benze. Exu benze, Pombagira benze, Baiano benze. Todos os outros que tiver em terra. Porque o que é benzer? É abençoar. É tornar sagrado diante do Criador. E se o guia está na terra para guiar, ele sabe fazer isso. Entendi. E esse banho se toma do pescoço para baixo, né, seu Exu? Sim, e se toma do pescoço para baixo. Tá certo. Como que o Exu vê a responsabilidade do médium quando vai cultuar Exu? Como que o Exu gosta de ser tratado pelo seu aparelho, pelo seu médium? Como amigo. Como amigo? Amigo. Meu aparelho me chama de pai. Mas eu gosto também, como todos os outros, amigo. Um amigo que está presente, mesmo nos momentos que eles não sabem. É onde está todo o tempo, cuidando, amparando, vigiando. E se às vezes eles não entendem ou cometem algo, isso ainda está ali para tentar levantar e abraçar, para ajudar a caminhar. Certo. Seu Exu, qual que é a ligação que vocês têm, o Exu Tiriri, com o orixá Ibeji ou Iori? Existe alguma ligação ou vocês trabalham na ordenança de Ogum? Pronto. Tem muitas coisas que são colocadas. Então tem ponto, até ponto cantado. E se fala Tiriri. Tiriri é um nome indígena. É pequeno, mas isso não quer dizer que por causa disso tem uma ligação com os Erê. Todos os guias têm ligação com os Erê. Todas as linhas, assim como com os baianos, como com os preto velho, como com os caboclos. Então, todos têm ligação com o outro, porque todos precisam um do outro para realizar um trabalho. Entendi. É como um corpo. Um corpo ele está em perfeito funcionamento, não tem que estar tudo, coração, sangue, movimento, nervo. As falanges de Umbanda é isso, é um corpo. Que um precisa do outro, um está ligado com o outro. Sim, tá certo. Então, Iori e Beijada não é um orixá, então, é a linha dos Erês? Isso. É isso? Isso. Entendi. E o senhor trabalha, então, na ordenança de qual orixá? De Ogum. De Ogum, claro. E aí a gente vê ali o senhor... Deixa eu até mostrar aqui. O senhor fez ali... Isso que o senhor fez aqui pode mostrar? Pode. Vou mostrar. É aqui o seu Exu colocou ali uma vela e um copo com... É uísque, seu Exu? É uísque. Por que que o senhor fez isso? O senhor está bebendo outra coisa, né? Sim. Ali não é para o senhor beber. Não. Esse que está aí... Porque Exu precisa de algo forte para ser trabalhado e manipulado. Porque Exu precisa de algo forte para ser trabalhado e manipulado. Isso. Uhum. Mas isso não quer dizer que ele precisa beber. O que não quer dizer que ele precise beber. É, claro. Não precisa ele ingerir. Não precisa ser ingerido. Eu bebo aqui. Se houver necessidade de beber a bebida forte, eu bebo. Claro. Então não é porque Exu... Tá bebendo algo forte. Claro. Dependendo do trabalho, é necessário. Até mesmo para a proteção do médico. Mas isso em pequena quantidade. Quer dizer que tem que ser exagerado. Então ali tem o uísque e aqui o senhor está bebendo. É o uísque também? Água. Água? E aí pronto, agora chega o questionamento. Não, Exu bebendo água? Explica para as pessoas que vão querer questionar isso já, seu Exu. Porque diz que Exu tem a ver com fogo, não com água. Explica para as pessoas, seu Exu. Exu é manipulador de energia. Exu é manipulador de energia? Sim. Uhum. Então, para que esta água não seja somente água, se um médium tem um problema de saúde, já começa por aí. Exu não vai trabalhar porque ele não vai beber. Então, não condiz com o que é pregado dentro da religião. Né? E nem para que Exu está servindo. Sim, sim. Então não precisa Exu estar bebendo uma bebida forte para dizer que está aqui. E água é um elemento tanto quanto fogo? A água é a vida e o princípio. Ai. Claro. Então não tem porquê. Aqui está o que eu preciso para o meu trabalho. Aqui está o que o senhor precisa para o vosso trabalho? Sim. Sim. Claro. Não vou fazer nenhum trabalho de descarrego, mexer com polvo, uhum. Mas está aqui, o que preciso está aqui. Sim, senhor. Claro. Seu Tiriri, faz diferença para o senhor se o médium tem um carinho por vocês e demonstra isso querendo comprar um charuto melhor, uma bebida melhor? Como que vocês recebem esse carinho, essa boa vontade do médico? Depende. Ele está dando algo de melhor com seu suor? Ele tirou de alguém para dar esse melhor? Ou ele também deixou de viver um pouco melhor para dar o que ele acha que é melhor? Então não tem como responder assim. Ah, é claro. Depende. Depende do caso. Isso. Entendi. Mas é quem que não vai gostar de ser bem tratado, de ser demonstrado com amor? Às vezes esse amor só está equivocado, vamos colocar assim. Então vamos procurar equilibrar esse amor para que ele seja feito de acordo com a lei. O Exu sabe quando o médium está agradando para ganhar algo em troca? Sabe. Não tem como não saber. Se quem está da terra está vendo, imagina isso. Né? Assim. Então qualquer um que vai bancar uma desperto com Exu acaba se enganando. Sempre o maior inimigo de um encarnado é ele mesmo que se engana. Ele se engana. Então é só prestar atenção para não se enganar, que tudo vai dar certo. Aí que começa. Como é que o Exu vê quando o médium fica bravo com outro médium da outra casa, por razões pessoais ou das crenças dele, e diz assim, eu vou lá na trunqueira e vou pedir a Exu, vou mandar a Exu para acabar com aquela casa. Como é que vocês recebem isso? Exu, para ele chegar a ser Exu, ele já passou por muitas batalhas, já guerreou muito, como eu expliquei no começo. Um Exu não vai satisfazer a vontade nem do seu aparelho para perder o que ele já conquistou. Um Exu não vai satisfazer a vontade nem do seu aparelho para acabar perdendo o que já conquistou. Isso. Não vai. Porque isso... Exu vai ter que trabalhar dentro do seu aparelho esse egoísmo, essa forma errada de querer tripudiar em nome do seu próprio Exu, daquele que te acompanha, daquele que é amigo, daquele que é companheiro. Agora, isso também não quer dizer que não vá um espírito fazer o que ele pediu, mas daí ele ser Exu já. Olha, o senhor está ensinando aí uma coisa nova. Quando eu digo, eu quero que aquele... Se... Daí, o Exu, ele pode dar um passo para trás e aqueles que gostam da aventura se unem a ele e vão fazer o que ele pediu. Sim. Mas vai ter consequência. Porque desocupado no astral não falta, né? Em nenhum lugar. Em nenhum lugar. Em nenhum lugar. Claro. Muitos se enganam com isso. Muitos se enganam com isso. Acha que o Exu, ele é um serviçal escravo. Eles podem ter um escravo, sim. Mas esse não é Exu. Cada um ele vai se afinizar na sua companhia daquilo que ele quer se agregar. Cada um vai se afinizar na companhia daquele... Que ele quer se agregar, se juntar. Daquele com quem ele quer se agregar ali. Claro, claro. Não, como eu falei, não tem diferença daqui para outro. A banda. Uhum. Como aqui também tem muitos que querem levar vantagem sem sacrifício. Também do outro lado tem... Como muitos aqui mentem, enganam, dizendo que é um nome e é outro, também lá tem. Um espírito que encontrou uma vaga num coração distorcido, ele vai falar quem ele quer que seja. Ele vai dizer o nome, quem que vai falar aqui. Se quem está ali na frente também quer ouvir o que ele tem para dizer. Porque um... que está em busca de cura, que está em busca de caminho, que está em busca de trazer a união, é isso que ele vai pedir. Agora, se for pedir isso, o que não é isso para um Exu, a resposta vai ser outra. E com certeza ele não vai gostar e não vai voltar. Porque cada um escolhe aquilo que se quer dentro da sua casa. Através do que se pratica e do que se ensina. Cada um escolhe aquilo que quer dentro da sua casa, através do que se pratica e do que se ensina. Isso. Se uma casa está aberta para que todos cheguem, uma casa não faz distinção de ninguém. Mas se o que o filho veio buscar não encontrou, ele não vai voltar. Seja não vai o que voltar. For. Ou seja, não vai permanecer ali. Não. Vai embora, não volta mais. E esse sair de uma casa e não voltar mais pode ser uma intuição do próprio guia da pessoa? Não, estou dizendo da questão do que ele veio buscar. O que um filho veio buscar numa casa? Uhum. O que muitos acontece. Sim. Trazer outro para viver junto, sem querer. Amarração. E se a casa não oferece, não faz esse tipo de trabalho, ele não vai voltar. Agora a casa não tem. É bom que não volte mesmo, né? Vocês têm essa ideia? Não. Que ideia vocês têm? É bom de que volte ajudar a mudar. A transformar. Isso, é bom que volte a mudar. Isso. Claro. Que quando chega isso, tem que explicar as causas, o que está levando, o que poderia fazer para tirar essa agonia, porque quando chega isso é porque não está bem, está sofrido, está machucado, está doído. Então, isso ele tem que ajudar a esse interno a poder ter outra visão. Também não pode mandar embora, mas tem a obrigação de explicar e ajudar, oferecer a sua ajuda de uma outra forma. Claro. Agora, se o filho, como muitos não aceitam, vão e não voltam. Agora eu entendi. E quando agora é o caso que eu estava compreendendo? Quando um filho vai numa casa, daí ele começa a falar, não estou me encaixando muito bem aqui. Pode ser que o próprio guia fala, meu, não é lugar para você. Já aconteceu isso de o senhor falar para um médium que o senhor trabalha, não vá mais nessa casa, que eu não quero? Sim. Já. Já. E quando vocês chegam ao ponto de dizer isso, é porque a coisa já está feia ou só um toque ali antes de ficar feio o negócio? Cada um cumpre o seu tempo no lugar necessário. Se já chegou o tempo de cumprir, você já tem que ir na outra caminhada. Ah, pronto. Não tem que necessariamente denegrir a casa que estava. Isso. Claro. Porque todos têm seu tempo. Tem razão de estar ali onde estava, né? Sim. Claro. Entendi. Então, seu Exu, quando se fala que Umbanda não faz o sacrifício, que sangue não é necessário, e a gente vê espíritos como pretos velhos, muito respeitáveis, dizendo uso, sim, porque tem a função, e quando é usado para o bem, ninguém tem que falar nada. Porque pronto, eu faço o que a lei me pede e não tenho que dar satisfação. O que o senhor tem a dizer a respeito da energia da Menga, né, do Egé, na Umbanda? Como eu disse antes, cada um pratica da forma que aprendeu e que o seu íntimo aceita na ajuda do caminho de cada um. Então, se uma casa ela utiliza do sangue vivo, vai saber por que está fazendo. Agora, não se utilizar de uma prática dentro de um culto para se ganhar em cima, porque muitas vezes não tem necessidade, mas querem tripudiar em cima da espiritualidade. E não pelas maldades que muitos também praticam. Porque o sangue, quando o animal em si se doa, ele se doa. É um sacrifício, não é uma matança. Como dizem? Tem diferença. Claro que sim. Independente de qualquer culto que se usa, o sacrifício, que é algo necessário, que é para ajudar, não é para fazer nada para ninguém, nem maltratar um bicho, deixando ensanguentado pelo chão, colocar nome. Isso não é sacrifício. Isso é outro nome. Sacrifício ou não. Agora, independente do culto, que falam, que julgam, que estão tirando vida, mas na hora que reúnem, ainda fala assim, quero mal passado, né? Então como que vai julgar o culto de outro? Não pode. Tem que respeitar. Mesmo porque cada um vai ter que colher aquilo que está plantando. Se está certo ou errado, vai colher. Então, o que falta é isso, é cada um cuidar do seu e procurar fazer o melhor para si. Porque aquilo que faz melhor para si vai ter o melhor para se oferecer também. O que falta é cada um cuidar do que é melhor para si. Isso. E tendo que, conquistando o que é melhor para si, vai ter o melhor para poder oferecer também. Tá, é isso? É isso mesmo. Entendi. Um exemplo, seu Exu. Vamos ver agora que o caso é diferente. Uma mãe, criança de 15 anos, voltando da escola, roubaram-na e espancaram a criança ainda por cima. Chega em casa, a mãe diz, poxa, já não bastou roubar? Precisava espancar minha criança? Ela não fez isso, mas sentiu vontade de ir na trunqueira, porque ela é um bandista. E falar para Exu dar um coça, uma lição nesses bandidos. Podia ter roubado, ela não ligaria, mas maltratar o filho dela, espancar daquele jeito, uma criança. Como que fica o sentimento do Exu? Porque o que ela está pedindo ali não é uma coisa extraordinária, ela não está pedindo mal de ninguém, mas ela está ali na justiça dela, dizendo assim, pô, não gostei que fizeram com meu filho. Sim. Como que o senhor interpreta tudo isso? E se ela acaso for, o que é que o senhor faz nessa situação? Essa justiça, como você acabou de dizer, é dela. É uma criança, na carne. Mas ela tem a dívida dela. Isso pode ajudar a amenizar aquela dor, ajudar a tratar e a cuidar. Não está aqui para interferir na lei. Exu não está aqui para interferir na não. lei. Então o senhor vê lei acontecendo. Em tudo. Em tudo? Em tudo. Claro. Em tudo é a lei. Sim. Em tudo. Não tem como colher algo que não se plantou. É sempre bom lembrar disso. Não importa se plantou agora aqui ou se foi antes e não deu tempo de colher e veio colher agora. Então isso não está aqui para mudar essa lei. Isso está aqui para cumprir o que é determinado. O eixo, estou falando disso? Sim, senhor. Então, só assim, vou falar um pouco alto que eu entendi, para o pessoal entender. O senhor disse que a criança na carne. Sim. Mas não, o espírito não é de criança, não. Não. É um espírito antigo. E ele vem com dívida. E se aconteceu é porque a lei permitiu, até fez acontecer. Não. Fazer acontecer, não. Permitiu. Não. Permitiu acontecer. Então não tem essa de dizer assim, aconteceu um acidente porque o Exu, a serviço da lei, organizou o acidente para acontecer. Não. Isso não tem. Não. Agora tem como se evitar certas coisas nos caminhos. Porque ao invés de olhar, como você falou, por que que só não pegou e teve que fazer isso? Só não roubou e te espancou, né? Isso. Por que não falar? Agradeço pela proteção de estar aqui vivo e não faltar nenhum pedaço. O senhor está dizendo, por que não diz, no lugar de dizer, nossa, não podia só roubar, foi espancar também, por que a pessoa não agradece de a pessoa ainda estar ali viva, com todos os pedaços, o senhor falou isso? Isso. Sim. Porque às vezes a cobrança pode ter sido maior do que aquilo. Uhum. E teve a proteção de não ter sido pior. Teve a proteção de não ter sido pior. Sim. Porque, infelizmente, muito só aprende com a carne. Uhum. Muito só aprende com? A carne. O que, que isso quer dizer? Quer dizer que se não sentir na pele, não vai saber dar valor naquilo que lhe pertence. Ah. Entendi. Então, a gente está chegando aqui nos 5 minutos finais. E pedir ao senhor de dar para a gente uma mensagem do Exu. O que, que o Exu gosta de ver no médium que trabalha assim, na Umbanda, gosta do Exu, quer fazer o correto? O que, que o Exu mais gosta de ver nesse médium? A fé e o acreditar no que o guia está falando. A fé e o acreditar. Sim. Porque muitos têm a fé na boca, mas na hora de cumprir, fica só na boca. A atitude é outra. A atitude é outra? É outra. Porque quando se pede um conselho, ou se coloca algo para isso, isso procura o melhor para dar para aquele filho. Vai buscar onde é o melhor caminho. E esse melhor caminho não quer dizer que não vá ter espinho. Se for necessário, vai ter que passar. Mas isso vai estar ali se curando na mão até passar esse pedaço. Claro que sim. Mas a hora que chega, aí muda. Aí aquela fé já não está fervorosa. Porque acha que isso vai impedir. Isso não vai impedir. Exu não vai impedir o que, seu Exu? O que ele tem no caminho para cumprir. Entendi. Se a pessoa tem alguma coisa para passar na vida, mas confia em Exu, daí acontece a coisa e ele desanima um pouco. Sim. É isso que o senhor está dizendo? Isso. O senhor está dizendo que tem que ter... O senhor gosta quando tem fé e acredita. Isso. E fala, chegou naquele obstáculo, é a hora que se agarra mais. Fala, Exu, eu confio em vós e vós vai estar comigo. Vai me ajudar a resolver, ultrapassar, porque eu sei que vós vai comigo até o final. E lá eu vou ter a minha vitória. Entendeu isso? Porque é muito. Poucos. São poucos que fazem isso. E muitos no meio do caminho desistem. E só abrir então um parênteses antes da gente terminar, seu Exu. O que, que o senhor tem a instruir a um médium que diz assim, ah, já esperei tanto para ele incorporar, vou fazer os trejeitos dele, que eu sei mais ou menos como é que é, e vou ajudando as pessoas com o meu conhecimento até ele decidir chegar de vez. O que o senhor acha da pessoa que tem esse comportamento? Um terreiro está desenvolvendo ali, ele fala, nossa, não chega. O Exu não incorpora logo. Então agora eu quero dar atendimento, eu quero ajudar as pessoas, eu estou com essa força de vontade, então vou aqui me fingir os trejeitos do Exu, não com maldade, mas para ser logo com meus irmãozinhos de fé, para eu começar a ir junto com eles para frente, para poder botar o Exu para trabalhar logo, mas ele não incorpora mesmo, mas ele tem essa boa vontade. Que mensagem o senhor passa para um médium que hoje está pensando assim? Que apesar desse amor, existem outras formas de ajudar. Não é só incorporado que se ajuda. Que apesar desse amor, existem outras formas de ajudar. Formas. Porque se tem mesmo esse amor, se tem mesmo essa entrega, Exu estaria ali. Então está faltando algo para complementar. Para isso que se tem um sacerdote para orientar. Ah. Se tivesse mesmo todo esse amor, toda essa entrega, o Exu estaria ali. Sim. Entendi. E também que é para isso que existe sacerdote para orientar? Sim. Você está numa casa, o sacerdote está ali para orientar seu filho, para falar que banho, ver o que está fazendo que não está dando certo, o que, que está faltando. Alguma coisa está desencontrada. Então vamos fazer o correto para que as coisas saiam do jeito que é para ser. E na hora certa. Claro que sim. Então, Sr. Exu, por gentileza, passe uma mensagem final para todos que gostaram muito de estudar, de obter um pouco do vosso conhecimento nesse nosso encontro de hoje, aqui no Diálogo com os Espíritos. Tivemos a honra de estar aqui nesse centro espiritualista, aqui no Mato Grosso, em Cuiabá. Uma mensagem final, por gentileza. Somente que todos sejam verdadeiros consigo mesmo. Esse é um ponto que vai levar a qualquer caminho. Porque onde tem verdade, nada vai tampar. Só isso. Que todos sejam verdadeiros consigo próprios. Sim. Sim, né? Consigo mesmo. E aí, que daí o senhor falou que isso vai abrir todos os caminhos. Isso. Claro, vai ser porque a porta aberta. Porque muitos se escondem. Muitos se escondem. Ou tentam se iludir. Ou colocar algo que está dentro dele culpando o seu próximo. Então se ilude. Então fala, não vou fazer isso porque tem isso, tem isso. Não. Está mentindo para si mesmo. Isso é uma porta fechada no caminho. Então seja verdadeiro. Busque o que está faltando. E esse vai. Não vai existir porta fechada para nenhum lugar. Entendi. Então a verdade é a porta aberta, a ilusão é a porta fechada. Sim. É isso. Tá certo, Sr. Exu. Muito obrigado por esse encontro e esse conhecimento. Eu que agradeço. Com a sua licença, a gente vai pedir pro Ogã então cantar um ponto do senhor. Tá certo. Pode ser? Pode. Por favor. É. Quem vem lá no caminho é o Exu Tiriri, que não nos deixa andar sozinho. É o Exu Tiriri, que não nos deixa andar sozinho. Com sua armadura e sua capa de aço, pisa firme Tiriri, levando todo embaraço. Pisa firme Tiriri, levando todo embaraço. Aroiê, Exu guerreiro, aroiê. Salve, seu Tiriri. Muito obrigado.